Maravilha! Estamos começando aqui para vocês o nosso primeiro em cartaz do mês de novembro, não é? Muito bem, agora vamos falar para vocês que hoje vamos fazer um em cartaz com o cantor e compositor Walter Moraes, né? O Walter Moraes, ele fez parte do conjunto Os Serranos, né? De 92 a 98, e gravou depois 8 discos solo, né? E depois, agora, hoje, nós vamos falar para você que nós vamos fazer um programa inteiramente com ele, Walter Moraes, que vai abrir o nosso programa já cantando Bairro Ruano, né? Vamos ouvir, então, Walter Moraes, fui tomar uma potrada lá na estância dos Três Tempos, lidando com aporreados, tirei uma tira tempo. Aos golpes com Bairro Ruano, eu quase que me arrebento. Veia que anda se arrojando, parecia um catalento. Era um bairro cabordeiro que ninguém parava em cima, de maçaroca na cola, pisando na própria crina. Quando atado no palanque, bufa da coice sem pina. Ele dar com aporreado, seus velhos me deu de sina. Sou um campeiro do Rio Grande, coragem tenho de sobra. E se eu ando de a cavalo, não é por medo das cobras. Te prepara, Bairro Ruano, porque chegou tua hora. Ensinei com corda forte e rezei pra Nossa Senhora. As ferramentas da lida é um aguache e um par de espora. E com as mortalhas que eu uso, matungo não vai se embora. Botei o pé no estribo, alcei a perna pra montar. Gritou a dona da estância, tu não vai se lastimar. Depois de eu sentar no vasto, nem que o mundo se arrebente, eu não apeio do lombo, nem me atirando água quente. Corcoviou uma tarde inteira e não pôde me derrubar. É mais um que eu deixei manso pra qualquer giló cantar. Corcoviou uma tarde inteira e não pôde me derrubar. É mais um que eu deixei manso pra qualquer giló cantar. Chegou tua hora. Ensilhei com corda forte e rezei pra Nossa Senhora. As ferramentas da lida é um aguache e um par de espora. E com as mortalhas que eu uso, matungo não vai se embora. Botei o pé no estribo, alcei a perna pra montar. Gritou a lona da estância, tu não vai se lastimar. Depois de eu sentar no basto, nem que o mundo se arrebente, eu não matei o do longo, nem me atirando água quente. Corcoviou uma tarde inteira e não pôde me derrubar. É mais um que eu deixei manso pra qualquer giló cantar. Corcoviou uma tarde inteira e não pôde me derrubar. É mais um que eu deixei manso pra qualquer giló cantar. Me agrada um rodeio de gado bagual, sem marca e sinal, de antena e ligeiro. Pra quem é da pampa não tem nada igual. Serviço brutal de peão e domeiro. A pionada levanta com o canto dos galos. Encilham cavalos titãs da campanha. Esporas afiadas com jeito e asseio. E sob o arreio a guampa de canha. Na argola do laço carrego enredada o frio das manhãs, o vento e as jadas no mate gaúcho e na pampa azulada do cancha pra vida de alma lavada. Na argola do laço carrego enredada o frio das manhãs, o vento e as jadas no mate gaúcho e na pampa azulada do cancha pra vida de alma lavada. Mangueira de pedra pertinho das casas, é um chibo nas brasas no estilo fronteiro. São coisas do campo que levo comigo, costumes antigos do mundo campeiro. Lateja em mim esta terra altaneira, meu chão de fronteira que se solha ao léu. O vento transforma meu pala em bandeira, minha pátria guerreira de bota e chapéu. Na argola do laço carrego enredada o frio das manhãs, o vento e as jadas, o mate gaúcho na pampa azulada do cancha pra vida de alma lavada. Na argola do laço carrego enredada o frio das manhãs, o vento e as jadas, o mate gaúcho na pampa azulada do cancha pra vida de alma lavada. Na gola do laço carrego enredada o frio das manhãs, o vento e as jadas, o mate gaúcho na pampa azulada do cancha pra vida de alma lavada. Na argola do laço carrego enredada o frio das manhãs, o vento e as jadas, o mate gaúcho e na pampa azulada do cancha pra vida de alma lavada. Pela primeira vez em Portugal, Luan Santana, ao vivo. Dia 9 de novembro, Lisboa, Pavilhão Atlântico. Dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. O concerto mais aguardado. O artista número 1 do Brasil traz o disco mais esperado do ano. CD Quando Chega a Noite, de Luan Santana. À venda em CD e iTunes. Luan Santana, dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. Maravilha, maravilha, maravilha. Você acabou de ouvir aí o Baio Ruano e o De Alma Lavada, cantadas pelo Walter Moraes, né? A voz aveludada da música gauchesca do Rio Grande do Sul, aqui no nosso Brasil, né? Que talvez você que de Portugal aí que esteja me ouvindo que não conheça, né? Aqui no Brasil nós temos a música sulista, a música gaúcha. Para vocês que não conhecem, né? Tem o forró, tem o samba, tem o rock e também a música gauchesca aqui no nosso Brasil, né? Walter Moraes canta mais uma para nós. O programa hoje dele é... O encartaz hoje é totalmente com ele. Mas antes que ele cante, eu vou dar mais uma vez o nosso site aí para você acessar, continuar acessando www.radioantenaweb.info, né? E se você quiser ouvir o nosso programa também no canal 2, também tem, né, o Show de Jesus, que é no domingo às 10 da noite aqui na nossa Antena Web. 3 anos com você, né? Walter Moraes canta para nós. Música. cavalo pintado, coiceiro e manoteador. Quando eu saio aos domingos, neste pingo escarceador, meu pala vira bandeira, hasteada no corredor. Meu pala vira bandeira, hasteada no corredor. Tranqueia se atravessando como quem vai pra um bochincho. Solta fumaça nas ventas, lino de meio colincho. Mais bonito, meu parceiro, do que um ovo de pelincho. Mais bonito, meu parceiro, do que um ovo de pelincho. Lembro o primeiro galope, credo em cruz, quase que morro. Saio distorcendo o basto, no meio de uns 10 cachorros. Juntei nos garfos e o maula, roncava que era um besouro. Juntei nos garfos e o maula, roncava que era um besouro. Não tenho querência certa, sou irmão do canto do galo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Não tenho querência certa, sou irmão do canto do galo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Se vou nele doida dentro, uma oração manda no ar, bombeando para o infinito, dá vontade de rezar. Sentindo o cheiro da terra e ouvindo o vento chorar. Sentindo o cheiro da terra e ouvindo o vento chorar. Cruza o tranco pelos ranchos, com sol apontando a quincha. Um galo canta no oitão, alguém espia na princha. Eu abro o peito na estrada e o meu cavalo relincha. Eu abro o peito na estrada e o meu cavalo relincha. Quando este cavalo relincha, que coisa linda, parceiro. Numa simbiose terrunha, me vejo outra vez guerreiro. De lança e punho inclina ao vento, atrás de um clarim campeiro. De lança e punho inclina ao vento, atrás de um clarim campeiro. Não tenho querência certa, sou irmão do canto do galo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Não tenho querência certa, sou irmão do canto do galo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Não tenho querência certa, sou irmão do canto do galo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Não tenho querência certa, sou irmão do canto do galo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Moro em riba do meu basto, no lombo do meu cavalo. Alcei a perna numa bragada veiaca, que quando me pego o corpo quase derriba a ressaca. Mas do meu jeito um monteiro de bala tirado, e quando amanhece aluado nem o demônio me ataca. De queixo duro, coiceiro e manoteador, as estâncias estão voadas da escassez de domador. Tropilhas buenas, riqueza de sangue e raça, mas onde a doma não passa, o pingo perde o valor. Esta é a minha sina de lidar com a rebeldia, repassando os maldomados, tirando o balda e mania. Esta é a minha sina de lidar com a rebeldia, repassando os maldomados. Esmeralda e Maria. Lá na Mangueira já começa o tempo feio, quando convido a bragada pra baixar no meu arreio. É só mais uma das que foi mal começada, que depois de ser domada renega o basto e o freio. Esta bragada que me bombeava pra fora trouxe eu comigo no bombo querendo tirar uma tora. Levei o corpo na saída da porteira, ele aprumei a soiteira no lançante campo afora. Cerrei as ruas e eu não vi mais o pescoço, me parecia que eu tava de a cavalo num caroço. Não tá só perna que cê levanta em pedaços, nem que eu pique no espinhaço tirando a espora do osso. Esta é a minha sina de lidar com a rebeldia, repassando os maldomados, tirando balda e mania. Esta é a minha sina de lidar com a rebeldia, repassando os maldomados, tirando balda e mania. Esta é a minha sina de lidar com a rebeldia, repassando os maldomados, tirando o balde e mania. As malas e de viagem saí pra conhecer o Brasil do Iapoque ao Chuí. E pra falar a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que conheci. No Rio Grande do Sul eu dancei um vaneirão, dividi com um índio velho a cuia de chimarrão. E vem Santa Catarina, quando em outubro acontece a maior festa do chope grande, o Oktoberfest. Paraná tem Curitiba, modelo de capital, Cataratas do Iguaçu, beleza internacional. Ai, ai, não tem nada igual que passar uma semana passeando de xalana pelos rios do Pantanal. O que nunca para, tem progresso e tem fartura. É o mais rico dos estados na indústria e agricultura. Fui ao Rio de Janeiro, vi o Cristo Redentor, praia de Copacabana, conheci um grande amor. Do Rio pra Minas Gerais tive que seguir sozinho. Fui conhecer Ouro Preto e as obras do Aleijadinho. quintal, que passar uma semana passeando de chalana pelos rios do Pantanal. Amazonas, eu também passei por lá, conheci a Zona Franca e a festa do Boi Bumbá. De lá voei pro Nordeste, direto pra Salvador, vi a Igreja do Bonfim e o Carnaval do Pelô. Saudade foi me apertando, não deu pra continuar, voltei pro meu Mato Grosso, meu aconchego, meu lar. Ai, ai, não tem nada igual que passar uma semana passeando de chalana pelos rios do Pantanal. Ai, ai, não tem nada igual que passar uma semana passeando de chalana pelos rios do Pantanal. Baile sou conhecido, das domas sou respeitado. Eu trago pelo meu jeito uma estampa de passado, sou a imagem do Rio Grande no meu torrão afamado. E me agrada um potro chucro, vem aqui ando campo adiante, me levando sobre o lombo, me tapando de Rio Grande. Atencioso com as morenas e terço com os veiacos, nas moças deixo saudade e nos crinudos meus traços. O campo me fez assim, bom campeiro e de coragem, por isso levo o Rio Grande na estampa da minha imagem. O campo me fez assim, bom campeiro e de coragem, por isso levo o Rio Grande na estampa da minha imagem. Na essência, sou crioulo por ofício, no rumo desta querência. No lombo dos aporreados, montar é minha brincadeira, e nas carpetas de truco, não há uma escalabeira. Nem que o mundo venha abaixo, eu deixo desta minha sina. O Rio Grande me deu jeito e mais coisa me destina. Mas enquanto eu tiver força para rodear minhas chilenas, vou tomando e dando pialo, porque a vida não me enfrena. O campo me fez assim, bom campeiro e de coragem, por isso levo o Rio Grande na estampa da

verduras. Não contei pra tirar a cisma de um outro chucrinho igual. Meu Deus, foi tanto cortável que o povo fez orações ao me ver sumir ao longe na direção das missões. Sou gaúcho que carrega o Rio Grande nas esporas. Não subo em ponto por manso, nem desço antes da hora. Sou gaúcho que carrega o Rio Grande nas esporas. Saltos de verbo que para acalmar o cavalo não adiantou me vencer. Ele com nojo de mim, eu agarrado na crina, queria me jogar fora, mas nunca saí de cima. Sou gaúcho que carrega o Rio Grande nas esporas. Não subo em ponto por manso, nem desço antes da hora. Sou gaúcho que carrega o Rio Grande nas esporas. No outro dia alguém foi na direção que eu segui, encontrou rastros do potro lá nas margens do Imiqui. Estava escrito na areia com a espora em traços largos, um potro chucro me leva na direção de Santiago. Sou gaúcho que carrega o Rio Grande nas esporas. Não subo em potro por manso, nem desço antes da hora. Sou gaúcho que carrega o Rio Grande nas esporas. Escangalhada do mais tristonho abandono, um cusco baio coleira grunindo a falta do dono, o gato pampa berrando lá na invernada do fundo. Mas que tristeza, meu Deus, neste pedaço de mundo. Um dia quando eu me fui era tudo diferente. O pai, a mãe, os irmãos, o rancho cheio de gente, o jardinzinho campeiro com rosas e margaridas. Este lugar tinha tudo e acima de tudo vida. Quando um gaúcho troca o campo pela cidade, nem mesmo o tempo apaga o rastro da saudade. Rapaz que tanto campeia, dentro de si, bem no fundo, só encontra estando de volta neste pedaço de mundo. A paz que tanto campeia, dentro de si, bem no fundo, só encontra estando de volta neste pedaço de mundo. A tristeza da luta sucou em mim o seu rastro. A sede de tantas coisas deixei entre o céu e o pasto. O entono de monarca murchou nas léguas da estrada. E pra me encontrar só voltando, pra minha antiga morada. Vou comprar um cavalo bueno e voltar pra lá qualquer dia. Bombear a pampa do arreio, as várzeas e pradarias. Beber água nas cacimbas, na concha das duas mãos, pra matar a sede que eu tenho deste pedaço de chão. Quando um gaúcho troca o campo pela cidade, nem mesmo o tempo apaga o rastro da saudade. A paz que tanto campeia dentro de si, bem no fundo, só encontra estando de volta neste pedaço de mundo. A paz que tanto campeia dentro de si, bem no fundo, só encontra estando de volta neste pedaço de mundo. Maravilha! Você está ouvindo aí o Walter Moraes cantando aqui no nosso programa. Não vou falar o nome dessas faixas aqui porque elas não têm o nome no álbum, né? Mas é do último álbum, essas quatro faixas últimas do bloco aí, é do último álbum de Walter Moraes, né? Muito bem, vamos agora ouvir mais uma vez o recadinho aí. E depois tem mais músicas do Walter Moraes caminhando para a reta final do nosso programa em cartaz de hoje. Mas antes do nosso recado, eu quero divulgar para você mais uma vez o nosso e-mail, né? Para você escrever para o nosso programa. É rodrigo.jadt88@hotmail.com, rodrigo.jadt88@hotmail.com. Esse é o e-mail para você participar do nosso programa em cartaz aqui com você e para você na nossa antena web. 3 anos com você. Pela primeira vez em Portugal, Luan Santana, ao vivo. Dia 9 de novembro, Lisboa, Pavilhão Atlântico. Dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. O concerto mais aguardado. O artista número 1 do Brasil traz o disco mais esperado do ano. CD Quando Chega a Noite, de Luan Santana. À venda em CD e iTunes. Luan Santana, dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. Aos berros, o pelo sai na soiteira e o couro a ponta de ferro. Meu mango de amansar louco já foi mal acostumado. Quando assovia no espaço, cai lambendo dos dois lados. Quando assovia no espaço, cai lambendo dos dois lados. Eu me chamo rasga-diabo e a fronteira é meu rincão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. Não sou de fazer floreio com beiçudo desbocado. Eu quero, quero no braço, muito já tem ajudado. Eu amanso os mal posteados, mas sou taxado de mal. Pois eu largo a matungada, carijó de tanto pau. Pois eu largo a matungada, carijó de tanto pau. Eu me chamo rasga-diabo e a fronteira é meu rincão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. A sorte se traz de berço e a coragem a gente arranja. Quando o potro sai arcado, colombo que é uma laranja. As esporas fazer uma dentada. Já desde o primeiro pulo fui feito pra usar porreado, e cavalo eu não adubo. Fui feito pra usar porreados, e cavalo eu não adubo. Eu me chamo Rasga-Diabo, e a fronteira é meu rincão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. Que tesoura de benzedeira, já montei no outro lado, nas criojas já fiz fama, e até os paisanos já sabem que eu sou cria de Santana. E até os paisanos já sabem que eu sou cria de Santana. Eu me chamo Rasga-Diabo, e a fronteira é meu rincão. E o potro que me conhece vem comer na minha mão. Outro que me conhece vem comer na minha mão. Nasci na costa do mato, índio cruzado com branco. Beiçudo que vem aqui, eu faço pegar o tranco. E a China eu levo na prosa, com dois, três beijos eu amanso. Larga e dá um tapa na cara, que berre como quiser, metendo a mão no focinho e berrando coice nos pés. Que eu vou mostrar pra estes cavalos como eu trato minhas mulher. Vou frouxar o couro da marca, cortar bem sobre a paleta, pra me derrubar de cima, só que o lombo se derreta. Depois arrasto as morenas por cima de um. Se clava as ventas na grama, se escarrapacha berrando. Saio a passinho na frente, com as minhas esporas cantando. Se vai virando cambota, que coisa linda que eu acho. O céu tremendo nos olhos, parece que eu tô borracho. Domo essa dona e passo a cordiona a chorar. E o baile veio, vai até o dia clarear. Chamando de nego, nasci na costa do mato, índio cruzado com branco. Beiçudo que vem a queia, eu faço pegar o tranco. E a China eu levo na prosa, com dois, três beijos eu avanço. Deixa esse potro rinchando virar cambota, que eu debo de uma maneira com a direita e com a canhota. Rio Grande toma essa dona e faço a cordiona chorar. E o baile velho vai até o dia clarear. Toma essa dona e faço a cordiona chorar. E uma morena diz que hoje vai me esperar. Campeiro, minha gente, eu fui parido e criado lá pra fora. Cresci domando, quebrando queixo de potro, trançando crina e dando boia pras esporas. Sou desses índios que não liga pra canseira, vou pra mangueira na hora que o pago acorda. Abra o brete, solte o gado, meu amigo, deixa comigo que o brasinho tá na corda. Se nessa vida eu cair de um pangaré ou me enroscar na rodilha de um peabo, peço-me as contas, deixo o campo e saio a pé. Atiro os cacos e nunca mais monto a cavalo. Atiro os cacos e nunca mais monto a cavalo. Talhado nos costumes da campanha, puxei meu pai, que também foi campeiraço. Ainda não vi um ventana cabordeiro que debochasse a firmeza do meu braço. Ao retornar das minhas lides campesinas, venho guaspeando as quatiara nas macegas. Trago no pala o cheiro manso do campo e a bombacha tapada de pega-pega. Se nessa vida eu cair de um pangaré ou me enroscar na rodilha de um peado, peço-me as contas, deixo o campo e saio a pé. Atiro os cacos e nunca mais monto a cavalo. Atiro os cacos e nunca mais monto a cavalo. Já churrasqueado, troco a faca pela gaita, dele maneira pra fazer a digestão. O som campeiro vai chamando a passarada, que se empolera na janela do galpão. Depois eu chamo meu cavalo corta-vento, pingo de lei que qualquer serviço topa. Aviso o lombo, boto as garras e pulo em cima, e lá nós vamos apartar mais uma tropa. Se nessa vida eu cair de um pangaré ou me enroscar na rodilha de um pealo, peço-me as contas, deixo o campo e saio a pé. Atiro os cacos e nunca mais monto a cavalo. Atiro os cacos e nunca mais monto a cavalo. Se resolve topar parar. anda comigo, não tem quem diga pra ele que nós dois somos amigos. Vem da invernada rachando num estradão que é uma tronqueira e passa a noite escarceando pra adelgaçar na mangueira. De manhã quando me aprumo não tem forma nem costeio, nem um canto da mangueira pra chegar e botar o freio. Erra o coice o meu rosilho, murcha a orelha e sai pros lados, só porque passou uns dias pastando com saponeado. Parece que não conhece o fio e a força da espora, ou não se lembra direito dos mangaços campo afora, dos arreios bem cinchados, boca maneia e rendilha, de quando quis corcoviar depois da primeira encilha. Se topo mal meu rosilho, que eu também tenho meus dias, quando eu durmo destapado e a noite implica em ser fria, porque eu não sou muito manso, e se me acordo do avesso, não te tiro pra compadre, e tu me paga esse preço. Não sei por que eu revoliço na mangueira se negando, pra depois sair que é um gato pelo potreiro tranqueando. Crioulo de marca e sangue que me veio por regalo da estância da Guajubira. Mil graças pelo cavalo. Me criei numa canhada lá no sufocando a própria ânsia da minha vida campeira, lidando a semana inteira pra cumprir minha jornada, pulando de madrugada antes de romper a aurora. Eu saía campo fora pra recolher a manada, junto com minha tropilha, que um por um é embuçá-lo. E me entende quando falo, esta potrada de luxo, por certo não é gaúcho quem não gostar de cavalo. Por certo não é gaúcho quem não gostar de cavalo. De rédeas bocal, puxando o queixo de bagual, fui crescendo acostumado, e algum turno estralhado nunca me escapou do laço. São os serviços que faço bem assim que fui criado, junto com minha tropilha, que um por um é embuçá-lo. E me entende quando falo, esta potrada de luxo, por certo não é gaúcho quem não gostar de cavalo. Por certo... certo não é gaúcho quem não gostar de cavalo. Por gostar da lida bruta, me apelidaram nativo. Deste jeitão que eu vivo do campo, eu não me afasto, nem forquilhado nos bastos. Vou cumprindo a minha sina, sei que esta vida termina. Tenho certeza que morro, se faltar pingo e cachorro, rodeio fandango e China. Junto com minha tropilha, que um por um embuçalo. E me entende quando falo, esta potrada de luxo, por certo não é gaúcho quem não gostar de cavalo. Por certo não é gaúcho quem não gostar de cavalo. Assim vive um cancioneiro do Rio Grande, tirando essência em seu ofício de cantar. Trago na alma o amor pelo meu pago, com reverência na forma de me expressar. Trago imagem de campo e horizontes no olhar, e essa gana de cantar é o atavismo quem puxa essa estampa gaúcha, rio-grandense por regalo. Hei de sempre exaltá-lo, meu pago, meu universo, cantando em prosa e verso, ainda me sobra cavalo. Desse meu canto me faz soltar as amarras, bordoneios de guitarra deste meu jeito largado, arpa 12 bem tapeado e a minha adaga dos tentos, tirador de fundamento do lado de atira o laço, o pala rubro no braço, bem assim que me apresento. Assim vive o cancioneiro do Rio Grande, tirando essência em seu ofício de cantar. Trago na alma o amor pelo meu pago, com reverência na forma de me expressar. Assim vive o cancioneiro do Rio Grande, tirando essência em seu ofício de cantar. Trago na alma o amor pelo meu pago, com reverência na forma de me expressar. Tenho costume ajoujado na culatra de raiz, assim me sinto feliz, cantando a minha verdade, com esse ar de liberdade, entoando um canto novo. Meu verso não tem retovo, vibra, calenta, enaltece, canto em forma de prece ao coração do meu povo. Assim vive o cancioneiro do Rio Grande, tirando essência em seu ofício de cantar. Trago na alma o amor pelo meu pago, com reverência na forma de me expressar. Assim vive o cancioneiro do Rio Grande, tirando essência em seu ofício de cantar. Trago na alma o amor pelo meu pago, com reverência na forma de me expressar. Música. Maravilha! Estamos terminando aqui mais uma edição do nosso programa em cartaz, agradecendo você com mais uma vez a sua audiência e a sua paciência aqui na nossa rádio Antena Web. Fiquem com mais uma do Walter Moraes para nós encerrar a nossa programação. E no domingo que vem tem roupa nova aqui para você. Tchau! Da vida foi galé vida porreada, onde um índio aposta tudo pra ganhar sua patacada. A vida hoje me obriga entrar nessa gineteada, por mala suerte me deu o baio venta rasgada. Lá me vou forquilhado, sentendo serra e mangaço. O arcado vai bufando, dando coice e manotaço. Até parece o capeta corcoviando no espaço, com gana de me quebrar as duas canas do braço. Corcoveia, corcoveia, vai o capeta porreado. Só por birra eu prossigo no teu lombo enforquilhado. Corcoveia, corcoveia, vai o capeta porreado. Só por birra eu prossigo no teu lombo enforquilhado. Fazer beijar o céu, rodopiar pra qualquer lado, no mais medonho escarcéu. Hoje te quebro o corincho, ou me vou pros beleléu. Sou mais capeta que tu, debaixo do meu chapéu. Eita matreiro teimoso, baixotoso cabordeiro. Vamos ver qual de nós dois o mais terruinho campeiro. Antes de eu lavrar o chão, te faço roça primeiro. Se nós dois trocar de ponta, que tristeza, meu parceiro. Corcoveia, corcoveia, vai o capeta porreado. Só por birra eu prossigo no teu lombo enforquilhado. Corcoveia, corcoveia, vai o capeta porreado. Só por birra eu prossigo no...